criança tem juventude no corpo e na alma. Por isso oprime o corpo e reprime a alma. Pouco incentivo e cultura nada. Mata uns filhos, revolta pra casa. Políticos roubam e a polícia mata. E a resposta mais óbvia é não fazer nada. Por isso rimo mesmo aqui na calçada. Pra que meu mano vê são mesmo sem sair das calçadas, as ruas criam. A mãe só procura na falta. Pai ausente, preso, o escravo de um sistema de merda. A maldade realmente é uma asa pra queda. Sistema racista, cultura machista, mercado fascista. Difícil de acreditar onde a gente está. As coisas se vão e onde vamos parar? Que passa desse lado da cabeça? Minha gente nunca esqueça. Sem fronteiras, sem fronteiras. Que passa desse lado da cabeça? Minha gente nunca esqueça. Sem fronteiras, sem fronteiras. Com tantos recursos científicos, mestres, mães, pais, criou-os. Prefiro meus próprios conselhos e o da HBO. Homens sérios dizem, é impossível. Digo, é apenas um show. Nosso sentimento não cabe em um celular. Temos um jeito diferente de se expressar. Quem tem orgulho, dá orgulho, fica orgulhoso. Quem dá lama de artista, rapaz, como é criminoso. Essa moeda só tem uma face. Essa cara não é da gente. Essa terra é de quem? De quem tá vivo ou de quem detém? Quem lucra, quem mata quem, hein? Me conta, me conta, me conta. Enquanto eu tô fazendo, outros estão mandando. O povo cala, mas não cala quando eu tô cantando. Nosso canto vinga quando tá dançando. Tempo ruim já tá passando. Nosso canto vinga quando tá dançando. O tempo ruim já tá passando. Que passa desse lado da cabeça? Minha gente nunca esqueça. Sem fronteira, sem fronteira. Que passa desse lado da cabeça? Minha gente nunca esqueça. Sem fronteira, sem fronteira. Thank you.